Continuar na aproximação, trem de pouso baixado travado. Certo. V875, condições de decolar pelo logo autorizado, senhor? Sim, é só adeus. Logo 9875 após o tráfego Guarana Curtíssima da TAM, ali mantém na 10, agilizando a manobra, senhor. Aqui, valeu, manter o agilizando, 9875. Copa Tango Ecos 1 Novembro, pouso autorizado na pista 17, vento no 30 graus com 10 nós. Livre pouso, Ecos 1 Novembro. 2015 no 330. Ou no 896, redução para 220 nós, desça para 2 mil pés. Já 22 mil pés no 896. Ou no 805, desça para 2 mil pés, ou no 805. Para 2 mil, ou no 805. Alterno Gavião, pronto por táxi, Sideral. Copiado, Sideral 9971, autorizado táxi, Pátio Juliette, correção Pátio Indy, Alfa, ponto espera piscina 0, 1015, ajuste e o senhor foi recoordenado nível de voo 340, senhor. Obrigado. Trip, correção, TAM 3600 no São Luzuno 3, libera a direita, táxi aprovado Alfa, chama ingresso na Juliette nesta frequência 3600. Boa noite, TAM 389, passou externo, passado travado. Logo 9875, autorizado decolar, pista no 0, vento 130 graus, 09 nós. Iniciou, 9875. Direita, Alfa vai chamar para ingresso na Juliette, 3600. Certo. TAM 3891, tráfego avistado, ajuste no 0 no 5, um Boeing 737 da V-Log iniciando rolagem agora, pista 10, continua a aproximação, aguarde precisão de pouso 3891. 2905. Copa Tango Eco Zulu November no solo aos 1-4. Confirme Pátio Celestino. Direita Proa 060, perfeito, 453. Em condições de começo da intercessão. TAM 3891, tem pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, com 10 nós. Livre pouso, 3891. Log 9875 decolou aos 15, chama agora o controle em 19.8, senhor, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Eu não copiei outra aeronave que chamou. É o Sideral, tem condições de decolar de intercessão. Sideral tem condições de decolar da intercessão, é isso? Isto. Tubal, 360, vigilância. 360, 975. Novembro, estacionou a frequência livre, boa noite. 3600 para ingresso na Juliette. 3600 autorizado ingresso, portão 09. Para o portão 09, boa. 6589. Sideral está pronto para decolagem imediata. Copiado, senhor, após o TAN curtíssima linha 1, tem pista no 0, agilizando no 9971. Agilizando após o TAN, o próximo é curtíssimo. Pessoal, fazer o gol, quando acerta no 4, dá para autorização. 7174, a promoção em curso Bravo, número 2 para a cópia, senhor. 7174, gol no 7174. O Rio Salvador 5899 da Webjet, tem baixado e travado, transfere nossa escuta. Web 5899, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 0 no 5, continua a aproximação, informarei pista livre, senhor. 1015, está ciente, é 5899. 3891 no São Luzuno 7, libera direita, táxi via Alfa, chama ingresso na Juliette, nesta, senhor. Via Alfa, chama para ingresso na Juliette, da 3891. 8, inicia redução, tráfego precede 5 milhas, 150 de ground, a um Boeing 723. O tio está reduzindo 4148. Lideral 9971, vento 130 graus, 119, ajuste no 015, pista liberada, autorizado de colapso para 09971. Bueno. A pista da 309, poderia confirmar a temperatura, se aprende ver? A temperatura que nós temos aqui é 30 graus, senhor. Ator 148, complete, aproximação, torre 18-6. 18-6, obrigado. Jet 5899 tem pouso autorizado. Pista no 0, vento no 30 graus com 1-1-9. Pouso autorizado 1-0, 50 alto. Alto. O 9971 decolou o Zuno 8, chame agora o controle em 119, decimal 8, senhor, bom voo. Ok, obrigado. Controle Federal 9971, perfil da EL, pós 2000, autoriza Leda. Boa noite, Federal 9971, submantenha 340, após 2000 pés, autorizado Leda. Obrigado. Salvador, boa noite, azul 4148. Tá passando externo, baixo travado, visual. Azul 4148, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 0, no 5, número 2 para pouso. Continua a aproximação, agora esterilização 4148. T5317, por gentileza, faça a chamada em 121-9, senhor. 5319, estou aguardando para o autorização. Obrigado, senhor. Faça a chamada agora em 121-9. Tá bom. 5319. Tono 896, vai seguir o tráfego da companhia, posição de 12 horas, aeronave a 6 milhas, passando 3 mil pés. Jet, boa noite, passando. Boa noite, 05, é o tráfego número 3, segue o tráfego da companhia, à direita, posição de 1 hora, aeronave a 7 milhas, passando 5 mil pés. Jet, tem um tráfego no visual, boa noite, 05. Arglog 9875, chame Recife, 126, corrigindo 1251. Alterna 1-3325. Recebo 1-3325. Momo, transição, trova. Momo, trova, 3 na frente. Para puxa, acionar, chame na frequência 118-6. 1-8-6, 3-5, 3 na frente. Agora, senhor. 3 na frente. Azul 4148, pista liberada, pouso autorizada, pista no 0, vento 120 graus com 119. E pouso, pista no 0, 4148. Jama após jama, direto Caju. Acione 5067, no transponder o controle em 19, decimal 8. 230 para Aracaju, saída puta após jama, direto Aracaju. Transporte 067, controle 198. Só subida Puca Jamo Aracaju, que é Puca Jamo Caju. Puca Jamo Caju, vou 74. Para puxa acionar, chame 1-1-8-6. 330, tráfego avistado, ajuste no 0 no 5, continua a aproximação, número 2 para pouso no 330. No 330. Torre 3891. 3891, prossiga. Esse é o pessoal aqui que chama aqui para a posição que o sinalizador é Infraero ou é a empresa? Senhor, a princípio é a empresa, só que no, na falta da empresa, a Infraero disponibiliza um sinalizador. Ah, tá bom. O cara só tá com a lanterna só, cara, que eu quero saber se é a empresa para fazer um relatório. Obrigado. No 48 no solo aos 2-2. Libere a pista, próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa e Kilo até o pátio 3 nesta frequência azul 41 no 48. Para a direita, Alfa e Kilo, pátio 3 na sua frequência 41 no 48. Aliás, bom, 896. Bom, 896, complete, aproximação, torre 186. 186. Gente, a gente está sem chefe desse fogo. Confirme se afeta de alguma maneira a segurança da operação. Já vai soltar, a visibilidade vai ficar reduzida aqui já. Está espalhando legal o fogo aqui. Gente, eu tenho a transformação, senhor. Foro 330, cheque trem, pouso autorizado, pista no zero, vento 1, 2, 0 graus com 1 no 1 nosso. Livre pouso, gol no 330. 325. 25, 1, 2, 3, 2, 5. Secundário 133.25. 25, 1, 33, 25. Salvador, gol 1994, autorização Maceió, 350. Polo 994, tem aprovado 350 Maceió, senhor. Aguarde para 4 agora. Guardando, gol 1994. Saída prevista para o gol 1994. Fuca Caju. Fuca Caju, obrigado. Portão número 1, livre por estacionamento, senhor Chimitaxi. Jet 580 lá. Tá. 5 PPS, Frogitap, chegada a Mari. Batiu o fixo. Frogitap. Fala, jogo 4148. É, boa noite, companheiro. É, pela sua visibilidade aí que levou a pista, se foi esse fogo aí próximo à cabeceira, é dentro do aeroporto ou é fora? É, dentro das imediações do aeroporto, né? Tá, que a gente tá ao lado direito. Parece que tem umas antenas ali, é bem atrás do morrinho ali. E tá espalhando bem rápido. Eu tô ciente, o pessoal do bombeiro, a gente entrou em contato com eles antes, e eles informaram que já foram verificar e disseram que eram fora do aeroporto, que era fora com o aeroporto, do aeroporto, e o bombeiro urbano já tava ciente. Isso. Bom, positivo, mas a gente acredita que vai espalhar bem rápido pra cá. Então, estou ciente, graças pela informação, eles já estão cientes já da gravidade aí, do repórter dos senhores, ou vão entrar em contato novamente com o pessoal do Bombeiro Urbano, ok? Ok, uma boa noite. Boa noite. 9-6, check trem. Vai já travado, nós estamos bem. 9-6, tem pouso autorizado, vista no 0, vento no 2, 0 graus com 1 no 0 nosso. Vista pouso na 1 no 0, gol no 8, 9-6. Boa noite, Tantan 3226, Bravo. Boa noite, Tantan 3226, informação Bravo, correta, número 2, para cópia, agora de coordenação, senhor. Complete, aproximação, torre 186. 186. Gol 1805. Gol 1805, tráfego avistado, ajuste no 0 no 5. Continua a aproximação, agora de transição de pouso no 8 no 5. 0 no 5? 1805. Continua a aproximação, agora de transição de pouso, senhor. Gente, o ajuste é? 1015 agora. Obrigado. 1896 no solo, os 27, libere a pista, próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa, chame para ingresso na Juliette nesta frequência, gol 1896. Gente, liga a próxima, Alfa, a Juliette na sua escuta, 1896. Se aproximando da Juliette, Juliette, voo no 330. 7, voo no 330, observe o Boeing da companhia efetuando pushback com cauda para o portão 5, após efetuado o push da aeronave da companhia, quando com segurança autorizado ingresso até a parte remota do pátio principal, voo no 330. Então, após o pushback do voo, vai para o remoto, voo no 330. Voo 1805, pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus com 10 nós. Lembre voz, um voz dela. Foi o voz da fé. O fogo aqui está bem forte, dado da antena. Agora. Fogo bem forte das proximidades do senhor, está antes do taxiway, nas proximidades do Foxtrot, correto? É, até tem uma casa ali, que eu acho que é da antena do radar que está ali, né? Estou ciente, senhor, eu vou passar essa informação para o Coa agora. É, está bem pro, o fogo já está bem próximo daquela casinha ali, vai, torra a antena. Seria possível estar na pista do Gol, Gol no 330? Gol no 330, da presente, com segurança, tem autorizado o ingresso até remoto, senhor. Então, segurança até remoto, Gol no 330. Gol no 805, no solo 29, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa, chame para ingresso no táxi Gillette nesta frequência, ou no 805. Pronto. 5397, PB 80, autonomia de 3 horas e 40 minutos, alterna São Luís, pronto para o ataque. Copiado 5397, autorizado via Indy Alpha, até o ponto de espera pista no 0, ajuste 1015, chame pronto para o decolagem, ponto de espera 10, 5397. Via Indy Alpha, 1015, 5397. Entende, Fábio? 5809. Pronto, cópia? Prato, copia. Voo 994, Maceió, nível 350 aprovado, Aperuísque 58 até Orágua, após direto, decola da pistola no zero, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119.8, aciona 5102, voo 994. 994, autorizado 350 para Maceió, Aperuísque 58, Orágua, direto. Decola com a esquerda na Puca Caju, 198-5102, no transponder com 994. Correto, no 994, meia dúzia, chame pronto para o posicionamento, senhor. 994, chama ali pronto. Copiado no 714, táxi aprovado via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, pistão 0, ajuste 1015, chame pronto para decolagem, ponto de espera 10, gol no 714. Pátio, Índia e Alfa, leva a capa, leva a capa. 5317, linha decola, pista 10, vento no 30 graus, 09 nós. Linha decola, 1-0-3-3-9. 1-8-0-5, chamou? Já vem 13, foi mandado o bombeiro para apagar o fogo, vai perder o radar hoje. Copiado, senhor. Já estamos tomando providência, já foram chamados os bombeiros e o Coa está sendo alertado do fato agora. Ainda bem que não há avião. Ainda bem. Agora ingresso na parte 896. Gol 1896, autorizado o ingresso, portão 03. Ingresso na parte, portão 3, 896. Salvador Grau, muito boa noite, na altura do Foco. Zero to Foco, Salvador Tower 118.6. Listen information, Charlie. Correction, information, Bravo. passing down the roof part of the building. Is your 24 number 22 copy, stand by. Stand by. Tá alinhado, pronto, trip 53, zona 7. Boa noite, Tran 3520, desça para 5 pés na chegada mar, na frente para o EDTAP. No 4 Lima, tem na 10, senhor. Rodando 3226. 3226 é próximo para a Copa, senhora Guardi. Sim, a gente aguarde um minuto para o funcionamento, senhor. Trip 5317, decolou os 234. Decolou os 34, chama agora o controle 119 decimal 8, senhor. Bom voo. 119.8, grato, boa noite. 5317. O gol 1805 tem livre ingresso no pátio principal, portão 10, senhor. Portão 10 está livre ingresso. Boa noite, 805. 80 saída Momo. Confirmando 380 na Momo. Afirmativo. 380 na Momo. Estacionamento de táxi 3226, acordando na cópia. Sim, trabalhando cópia após o gol. Incerto. Está bem. Pelo 7 no 4, autorizado de colar, pista no 0, vento 120 graus com 10 nós. Nacional, visual, praticamente totalmente visual, o Webjet 5809. 5809, complete a aproximação, torre 186. No 4, decolou os 36, chama agora o controle 119.8, senhor, bom voo. 198, obrigado, até mais. Tan 3226, pronto para a cópia? Não, Tan 3226, autorizado Natal, nível de voo 370, aproximou no 0. Decola da pista no 0, com curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. Controle 119, decimal 8, aciona 5074, Tan 3226. Base 1998-074. 5074, protegimento correto, tá 3226, senhor, então pro táxi, senhor. Salvador, gol 1606, centro da Bravo. Polo 606, informação Bravo correta, número 2 para a cópia, senhor. 500. Oi, Salvador. Salvador, Webjet 580, para sinal da 190 na sua escuta. Webjet 5809, tráfego avistado, ajuste no 0 no 5, confirme, senhor, tem embaixo travado? Embaixo travado. 5809, pouso autorizado na pista no 0, vento no 3, 0 graus com 1-1-9, Webjet 5809. Livre pouso na pista no 0, Webjet 5809. DP5317, chame Recife, 12685, alternando 13365. 12685, alternando 13365, 5317. Objeto 5809 no solo 40, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa. Chame para ingresso, táxi Juliette, nesta frequência, web 5809. Ingressando à direita via Alfa, chamará na Juliette, nessa frequência, 5809. Airport call 024, are you ready to copy? Go ahead, airport call 024. Portugal 024, clear to Lima, Papa, Papa Tango, flight level 370, correction, flight level 370, via Upper Zulu 10 until Natal, then Upper November 873 until Impol. After Impol, you cleared according to flight plan route. After the call for runway 10, left turn on Puka departure and Zipar transition. Frequency of the departure 109.8, squawk 5106, or Portugal 024. Portugal 024, Cristina Papa Papa Tang, flight level 370, then Upper Zulu 10, until Natal, then via Upper November 873, flight plan route. Departure from runway 10, left turn, Puka departure, Zipar transition, frequency 109.8. Walk 5106, airport call 024. 5106, your read back is correct, 024. Gate 11, call me ready for push and start, sir. Obrigado, airport call 024. Aporte estabilizado. 2000 pés autorizado para procedimento, peça 3520 e reporta, obrigado. 390, Upper Zulu 10 até Neuma, após direto. Decola da pista no 0 com curva esquerda, subida Puka, transição Zipar. Controle 119, decimal 8. Aciona 5105, gol no 606. 390 para Campina Grande, na Zulu 10, após Neuma. Decola da 10 com curva esquerda, saída será a Puka, transição Zipar. 19.8, controle 5105. transponder, 1 no 6. Correto, no 6, portão 2, chama que pronto para o posicionamento, senhor.